mar vermelho pro seu povo atravessar. Quem parou o sol e a lua pra Josué guiar. No deserto fez a rocha verter água pro seu povo. Só podia ser o Deus maravilhoso quem fechou a boca do leão e guardou a Daniel. Entrou na fornalha ardente pra livrar crente fiel. Jamais perdeu batalha, desconhece o que é perder. Vai entrar nesta peleja com você. Vai derrubar a muralha que está na frente. Ele vai entrar contigo na fornalha ardente. Vai fazer esse gigante desabar o chão, esse filisteu sentir a força do Sansão. Novamente. Se o gigante tem espada, você tem a pedra. Não há por que temer se Deus está na frente. Quanto maior o gigante, bem maior a queda. Nosso Deus vai agir, não vai ser diferente. Quem abriu o Rio Jordão pro seu povo atravessar. Quem fez Josafá vencer a guerra sem guerrear. Honrou a fé de Elias ao pedir pra não chover. Vai caminhar sobre as águas com você. Quem fechou a boca do leão e guardou a Daniel. Entrou na fornalha ardente pra livrar crente fiel. Jamais perdeu batalha, desconhece o que é perder. Vai entrar nesta peleja com você. Vai derrubar a muralha que está na frente. Ele vai entrar contigo na fornalha ardente. Vai fazer esse gigante desabar o chão, esse filisteu sentir a força de um Sansão. Novamente. Se o gigante tem espada, você tem a pedra. Não há por que temer se Deus está na frente. Deus está na frente. Quanto maior o gigante, bem maior a queda. Nosso Deus vai agir, não vai ser diferente.